Estou aqui, quero chegar ao amanhã, se Deus quiser. É só nele confiar, que o resto ele quer. Estou aqui, quero chegar ao amanhã, se Deus quiser. É só nele confiar, que o resto ele quer. Para mim é um viver, procuro me organizar no intuito de vencer, e o resto se faz lá. As maravilhas que Deus dá, devemos aproveitar, proporcionando coisas boas, pois só temos a ganhar. 12 meses é tão pouco pra gente se organizar, mas pouco com Deus é muito. O mestre em um segundo pode nossa vida mudar. Estou aqui, quero chegar ao amanhã, se Deus quiser. É só nele confiar, que o resto ele quer. Estou aqui, quero chegar ao amanhã, se Deus quiser. É só nele confiar, que o resto ele quer. Para mim é um viver, procuro me organizar no intuito de vencer, e o resto se faz lá. As maravilhas que Deus dá, devemos aproveitar, proporcionando coisas boas, pois só temos a ganhar. 12 meses é tão pouco pra gente se organizar, mas pouco com Deus é muito. O mestre em um segundo pode nossa vida mudar.